Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio de número 28. O Manafix Podcast é um oferecimento da manafix.net e da loja Manafix. Hoje no podcast temos a presença de Thiago Jaquelli. Olá, jovens. Leonardo de Castro, ou Fadinha. Fala, galera. João Cláudio da Pochete. E aí, pessoal, Pochete na área. E eu sou o Tomás. Hoje no podcast vamos falar sobre o Grand Prix San Antonio, trio Modern unificado. Vamos falar também sobre uma mudança de regras recente, que talvez você não tenha ouvido falar. E os spoilers de Amon Cat continuam. Nessa última semana aconteceu o Grand Prix San Antonio no formato moderno unificado. Time moderno unificado, é isso mesmo? Isso aí. Trio Modern, onde você não pode repetir cartas com os decks dos seus companheiros de time. O nome do formato é só moderno unificado, eu acho. Para ser unificado tem que ser time, então. Não precisa especificar isso. É, provavelmente. E não pode repetir cartas significa que se tem um raio no seu deck, nenhum dos seus colegas de equipe pode ter um raio no deck deles. Exatamente. As únicas exceções são os terrenos básicos, é isso? Isso aí. E esse GP no formato moderno, a gente teve a vitória do trio com o Greg Orange, o famoso Gregório Laranja, Adam Jensen, o cara do Deus Ex, e Andrei Sprost. E quais decks que eles estavam jogando? Eles jogaram de Jund, Affinity e o W Control, né, que é um, inclusive o W Control é um arquétipo meio underground, né, que a gente não vê sempre. Já apesar do Affinity e do Jund eles estarem sempre nas cabeças. Mas foi uma escolha legal, uma escolha interessante. O Greg Orange, que jogou de W, ele é conhecido por jogar de Control. Os caras jogaram bem. Eu vi algumas partidas, eu gostei desse formato. Você não pode repetir deck. Aí acaba que alguns baralhos têm que ser mais representados, tipo baralhos que não brigam por terreno, né? Tipo Affinity, o Tron. Mas eu gostei bastante desse formato aí. Falando da disponibilidade dos decks, uma coisa que o João acabou de mencionar é que tem decks que não disputam cartas, ou seja, esses decks são os únicos que usam certas cartas, por exemplo, os terrenos do Affinity, o que faz com que muitos trios considerem um Affinity como opção. Do outro lado, vocês acham também que aparecem muitos decks que não apareceriam num torneio individual, tipo esse azul e branco controle aí? Certamente. E outro motivo para o Affinity ser melhor nesse tipo de formato é que não tem como ter as melhores rates nos três decks. Como, por exemplo, Stone Silence ou Ancient Grudge. Tipo, dá para um deck ter Stone Silence e outro deck ter Ancient Grudge, mas não tem como os três decks terem o melhor rate possível contra Affinity. Então, tipo, se você colocar um Affinity na sua equipe e der a sorte de pegar um cara, o cara da equipe que não tem a melhor carta contra Affinity, o que já é muito book, é muito provável, porque a melhor carta é o Stone Silence, só um dos decks pode usar, já é uma vantagem enorme para você ter um Affinity jogando na sua equipe. Eu também acho que o W foi uma escolha que bate bem nesse trio, né? Você não está usando aquele monte de Fatland das coisas do Júnior nem do Naya. E um arquétipo também que não usa muito as outras cartas, né? Um arquétipo sem bolt, um arquétipo sem descarte. É controlzão mesmo. Ele deixa. Esses três decks foram decks que deixam todas as cartas uma pro outro, né? O Fadinha deu o exemplo aqui dos hates contra o Affinity. Um dos decks tinha Stone Silence, o outro tinha Ancient Grudge. E o outro era um Affinity. Exatamente. E as lands também, as lands do Affinity são muito específicas, acho que nenhum outro deck vai usar. E um deck eram três cores e o outro deck eram as outras duas cores. Então tinha uma disponibilidade grande de land aí também. Mais algum deck interessante que talvez não tivesse aparecido com tanto sucesso no formato normal? Então, é interessante que o Brasil teve alguns trios, né? Inclusive o trio do nosso pró da Mana Fix, o Obama, ele jogou com Vili e com Rorix, né? Mas aí criou uma situação interessante, porque o Obama ele é especialista no, nos decks de ramp, né? Ele jogou de RG Valakut. O Rorix ele é especialista de Affinity, né? E ele foi de Affinity. E o Vili é especialista de Jund. Só que o RG Valakut e o Jund, eles disputam cartas, eles disputam Stomping Ground. Né? Aí, se eu não me engano, o Vili optou por jogar de Abzan, né, em vez de Jund. E eles foram bem no primeiro dia do torneio, fecharam X1-1. Mas no segundo dia o barco desandou e acabaram eliminados do torneio sem pontuação. Você acha que esses três decks eram, tirando o Affinity, que a gente já falou bastante, mas o RG e o Abzan eram decks viáveis para o formato? Cara, eu acho que 90% dos decks que a gente vê por aí no Modern são viáveis para o formato. O Modern, ele recompensa muito mais o cara que domina o próprio baralho do que uma boa posição no field, por exemplo. O deck da moda agora é o Death Shadow Agro, né? Que tem, é um Jund com Death Shadow, um monte de descarte e os monstrões. Mas é muito melhor você jogar com um deck que você conheça de trás para frente, que você pegar esse melhor deck e jogar com ele mais ou menos treinado. Eu acho que tanto que o campeão jogou de UW, porque ele com certeza conhece muito bem o arquétipo, ele já está acostumado a jogar disso. Então, no caso deles, eu acho que eles escolheram certo, são três especialistas nos seus baralhos. E o Death Shadow no top 4 e no top 8, eu tava dando uma olhada nas listas, ele tem todas as versões possíveis, né? Ele tem o Jund Death Shadow, ele tem o Junk Death Shadow, Abzan, né? Tem o Grixis Death Shadow. Todos fizeram top. Pelo menos top 8. Eu tava dando uma olhada na lista do top 8, não só do top 4. Praticamente todos os trios têm um Death Shadow. Com a popularidade do Death Shadow, esse conceito de que a maioria dos decks é viável no Modern continua valendo, ou a popularidade do Death Shadow empurra alguns decks para fora do formato? Só fazer uma correção aqui, o deck que ganhou já que ele não tem Death Shadow. É, O campeão. não, mas eu tava olhando o top 4 e o top 8. Isso. Ah, tá os outros. Tem várias representações. Eu vi dois Abzan. Dois Abzan, tem dois Jund, tem um Grixis. Sim. Mas então, voltando, o Death Shadow ele empurra algum deck para fora do formato? Empurrar ele não empurra não, porque o Modern é um formato muito amplo, mais uma vez, você vai entrar num torneio e você vai enfrentar um monte de baralho diferente, mas assim, baralhos que sofrem muito para remoção de carta na mão, tipo combos de duas cartas, alguns decks que apoiam muito para o Thought Seize e para Inquisidor de Kozilek, eles tendem a sofrer mais nesse field. O que a gente está vendo aqui no Modern é a influência do Fatal Push, que antes do Fatal Push o Modern tinha muitos combos, só que a maioria dos combos eram de criaturas, eram com criaturas. Depois do Fatal Push, a maioria desses combos com criaturas foi puxado para fora do formato. E aí o deck que melhor consegue usar o Fatal Push, que é o Death Shadow, subiu para o topo. E o próprio Fatal Push responde o Death Shadow. Sim, o Death Shadow no caso é a melhor carta proativa que você consegue usar junto com o Fatal Push. E os outros decks foram se adaptando, tanto que está tendo um crescimento na curva dos baralhos. Aí você tem a Abzan com Legere Souls, aí você tem o Tron para ganhar esses decks, aí você tem os Monstrengos Gigantes, e por aí vai, né? E o O deck azul e vermelho com Madcap Experiment e Blood Moon. Muito legal esse deck. Você vê que ainda dá para inovar pra caramba nesse formato, né? Você faz um Platino Imperium, que é uma carta. Se abusou também, essa carta abusa do fato do Fatal Push ser uma carta muito jogada a partir de agora. Quanto mais Fatal Push as pessoas usam, menos elas usam o caminho para o exílio, né? E aí esse Platino Império não tem nada que remove ele. Ele é um gigantão artefato lá que entra em jogo e não deixa sua vida mudar. Então, se as pessoas não estão usando mais caminho para o exílio, essa carta vai fazer muito sucesso. E o combo é que o Madcap Experiment provavelmente mataria o jogador, porque o Platinum Imperium é o único artefato no deck. Só que com o Platinum Imperium na mesa, a vida do jogador não muda, então ele sofre zero dano do Madcap Experiment. Isso aí. Esse é um polimorfe moderno. As pessoas já conheciam esse combo, até fez o preço do Platino Imperium disparar, né, no lançamento desse Madcap Experience, mas ninguém usava ativamente no main deck de nenhum baralho, né? Então você vê que ainda tem muita, o Modern tem muita opção, se você explorar ele, treinar, você vai se dar bem. Eu não sei quanto é esse muita, mas ele ainda tem a opção. E com o GP São Paulo já na mira, você acha que algum desses decks menos cotados teve um outro Burnt Nightfall que fez top 4 e teve esse Madcap Experiment? Você acha que algum desses decks que tem o W Control pode ser uma opção se a pessoa, tipo, gostou do deck e já montou para treinar para o GP? Com certeza, na verdade tiveram dois Burnt Nightfall, né, nesse top 4. O combo do Coral Helm, esqueci o nome, alguma coisa. Azul, encantamento que diz. Toda vez que faz a land, desvia a criatura, né? Retreat. Retreat the Coral Helm. E aí ele comba com o Cavaleiro do Relicário. É um bom combo, né? O Kai Amaral fez top 8 com esse combo no GP Porto Alegre do ano retrasado. É um combo que também não é muito jogado. Geralmente as pessoas não colocam esse combo nos decks de criatura. Mas ele mata no turno que acontece. E vale a pena você explorar isso. É um deck que tem que estar preparado para ele e treinar com ele se quiser. Porque é um bom deck. Dá pra ganhar no turno 3, é isso? Sim, você faz a Burst no 1, Cavaleiro no 2 e no 3 você desce o encantamento e sacrifica um monte de terreno e bate com o Cavaleiro 20-20. Se o oponente responder e destruir seu cavaleiro 20-20, você tá no jogo ainda ou teve muito dano por ter tirado todas as lands do deck? Não, você se dá um pouco de dano, mas a partir do momento que você está combando, você está gerando muita mana e você está. Sempre na possibilidade de responder a própria removal do oponente. Não é muito esperto deixar combar para tentar matar no final, não. O ideal é tentar matar na hora que dá. Tem uns terrenos que dão proteção, tem umas brincadeiras que você pode fazer com o deck. Se depois do combate você não tiver feito mais nada com o combo, com a vantagem que o combo gera, porque não é só o bicho grande que o combo gera, e o bicho morrer, aí você fica para trás. Mas tem outras coisas que você consegue fazer com o combo além de deixar o seu bicho grande. Como, por exemplo, gerar um monte de mana para jogar cartas, para jogar a sua mão na mesa. Jogar um Collected Dá Company várias. num deck que não tem mais land, então você vai revelar um monte de criatura. Isso. Então você não necessariamente precisa matar o seu oponente imediatamente com um Knight of the Reliquary grandão batendo. Você pode simplesmente gerar uma vantagem para ganhar no próximo turno. E se o seu oponente estiver tapado, você consegue matar ele instantaneamente. O Cavaleiro do Relicário já é uma carta muito forte. Não é bom deixar ele viver nunca. Então, se o cara deixou ele viver, ele já começa a dar vantagem. Se você combar, essa vantagem fica muito maior. E alguma chance de ter carta banida ou desbanida na próxima lista antes do GP São Paulo? Chance sempre tem, né? Mas eu acho pouco provável. O Banida, GP pouco São Paulo provável. é agosto, né? Ainda tem mais uma lista depois dessa. Ainda tem mais uma edição depois. Tem mais uma edição e mais uma lista de cartas banidas, é isso? É. Então, daqui até lá tem. Eu acho que nessa próxima não vai ter nenhuma mudança no Modern. É, na seguinte, aí eu já não sei, falta muito tempo ainda. É, acho que não tem nada sendo debatido para o banimento. Mesmo com o Death Shadow se tornando o melhor deck, ele ainda está muito longe de merecer algum ban. Acho que está mais fácil desbanirem alguma coisa para ver o que acontece do que banirem alguma coisa que já está aí. É, eu acho que dificilmente eles vão banir uma carta que não enabla um combo absurdo, uma carta que no que é fair tipo Death Shadow, porque nesses decks que ele tá sendo jogado, ele é jogado como fair, não é jogado como o combo que ele existia antes com Becoming Mace e Temur Batoraj. É, o Death Shadow é jogado como uma criatura de custo 1 muito grande. Exatamente. Mas que você só joga o quê? Lá pelo turno 3 ou 4? Não, você joga na hora que você tiver a vida. Normalmente depende das spells que você compra, né? Mas só de land você já consegue tomar 6 até o turno 2. Dependendo das spells, você consegue mais. É, se você abre de Fetch, Shock em pé e Thought Seize, você já tá com 15, né? É, dificilmente você faz ele no turno 1, nesses decks, agora que não, nesses decks agora que não tem mais ataque sem pro. Dificilmente se fazer ele no turno 1, mas no turno 2 é bem consistente. É, fechando a discussão com o assunto relativamente importante para o Modern, mas importante para o Legacy também, e talvez abra um espaço para coisas novas no Standard, especialmente com as cartas que estão vindo em Amonkhet, é uma mudança de regras para cartas divididas, as split cards. No Como chama isso passado, aqui? você poderia representar uma carta dividida como o custo de mana convertido de qualquer uma das metades. Confere? Isso. E de vez em quando, como a soma das duas. Inclusive, você poderia revelar uma carta dividida como o custo de mana convertido da metade A e jogá-la com o custo de mana convertido da metade B. É, isso é muito confuso, muito pouco intuitivo. Era uma interação comum, por exemplo, essa do Goblin Dark Dwellers, e gerava também um combo bem forte com Contrabalançar. Não, na verdade, essas cartas de custo duplo, elas sempre teve um pezinho no abuso, né? A gente está até falando aqui que nada foi banido, nem vai ser banido, mas isso é uma espécie de ban. É um ban de um abuso que os jogadores faziam, né? Algumas cartas permitem você conjurar uma carta de custo 2, por exemplo. E aí você conjurava uma carta dividida dessa, split card, que um custo é 2, mas o outro custo é 7, 8. E aí você joga de custo 2, mas na hora de resolver, você escolhe resolver a outra. Ou as duas juntas, né? Para dar um exemplo, a mais usada acho que foi o Boom Burst, né, na história. Sim. É que Pode falar. um dos lados custa 2 e o outro custa 6, só que o que custa 6 destrói todos os terrenos e o que custa 2 destrói um terreno de cada jogador. Então você podia revelar ele para Cascade ou então jogar com Goblin Dark Dwellers e você podia revelar como a carta de custo 2 e jogar a carta de custo 6. E destruir todos os terrenos, que era um abuso. E aí eles estão É. mudando isso. Vai, continua. A Wizards. E eles estavam fazendo isso agora com as expertises, né? Essa mesma interação, você revela a carta de custo baixo e joga de custo alto. Sim, eu acho que isso deve ser alguma medida preventiva contra alguma split card que não saiu ainda, porque. Se for para ver as split cards que já saíram até agora, Nenhuma delas seria boa. Já saiu, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, nesse caso das expertises, eu na minha loja aqui eu tenho um deck de 75 cartas que eu montei para brincar aqui com o pessoal do Modern. E ele é um deck exatamente de abusar dessa mecânica. Você joga expertise para jogar uma carta dessas dupla, né? Você tem o Back Call, que é uma carta que a metade pequena não faz nada, você compra a carta, e a metade grande põe quatro pássaros em jogo. E tem uma outra carta que é, eu esqueci o nome, mas é uma carta que tomba oito cartas e ressuscita um bicho. É Breaking Entering. Isso aí. Exatamente. E o deck abusa loucamente. Funciona, o baralho funciona, ele é um baralho bom. Eu tava até guardando na manga para testar mais e tentar fazer ficar bom o suficiente para jogar um GP com ele. O baralho reanima consistentemente o Enraku ou o Grizzlebrand no turno 3. Muito consistente, até com o Modern. E aí eles meio que impediram que essas cartas split fossem usadas desse jeito. Óbvio, evita abusos, né? Você tem toda uma vida do Magic para lançar as split card, não se sabe quando vai sair uma que vai acabar quebrando o Modern, tendo que ser banida, aquela coisa toda. E aí eles já mataram logo antes de começar, né, a galera a fazer esse tipo de uso dessas cartas. É que não tinha nenhum deck já no formato abusando disso, mas as pessoas estavam tentando, né? Tinha um Dark Dwellers jogando o Boom Bust, tinha esse deck de reanimar, de Breaking Entering, mas assim, muito teste, muito no início ainda. Você tenta roubar na mana, né? Conjurar uma carta por muito menos do que ela deveria ser conjurada. E é assim que aparecem os baralhos mais poderosos, né? Sim, eu acho que essa mudança, além de como juiz, assim, tipo, a pessoa pega um split card e pergunta qual o custo convertido dessa carta? Então, depende do que está acontecendo, né? Na mão do cara, o Boom Bust, ela é 2, ela é 6. Se o Bob revelar ela, toma 2 mais 6, 8. Ela é muitas coisas ao mesmo tempo. Ele simplificado. E agora, a mudança da regra, que acho que a gente nem falou, é: enquanto não estiver na pilha, o custo convertido das split cards é a soma dos dois lados. E ponto. Ele sempre vai ser... O Boom Bust agora vai custar 8. Enquanto não estiver na pilha. Quando estiver na pilha, vai custar o lado que está sendo conjurado. Na pilha não muda, então. Na pilha continua a mesma coisa. Pilha continua a mesma coisa. Você vai jogar o Boom, você vai pagar 2 manas, ela vai ser uma mágica de custo 2. Se você jogar o Bust, vai ser uma mágica de custo 6. Mas na mão vai ser custo 8. O que também abre espaço para um outro tipo de abuso, né? Você tem cartas que fazem efeitos, quanto maior o custo da carta tal, você dá mais porrada. Então, pode ser que elas sejam abusadas de outro jeito agora. Mas esse jeito é mais difícil de ser realmente quebrado, assim, tipo, porque carta de custo alto não precisa ser necessariamente a split, né? Tipo, tem várias cartas de vários custos. Mas é isso. E aí meu deck foi pro cacete e agora eu tenho que inventar um novo jeito de conjurar o Enraku 1515. Com Goliath Vengeance. Isso já tava usando no deck, cara. Funcionava também. E falando em split cards, a gente teve mais spoilers de Amon Kheth. E entre os spoilers, a gente já tinha visto a carta Anoitecer, Alvorecer na semana passada. E apareceram mais 3, né? E as 3 são dual color, né? A gente tem uma carta branca e verde, uma vermelha e branca e uma preta e verde. Será que vai ser um ciclo completo? Vai ter cartas split das 10 combinações de cores e mais uma de cada cor também? Eu acho bem capaz. Pelo jeito aqui, pelo que eu vi, pode ser o ciclo das incomuns de cores inimigas e a rara de cores amigas e mais um ciclo de rara de uma cor só. Exatamente, é o que está aparecendo aqui também. E todas elas têm a habilidade de consequências, que em inglês apareceu como Aftermath, que é a segunda metade da carta, só pode ser jogada do cemitério. e quando ela é jogada do cemitério, você exila, como se fosse um flashback. A carta só existe com flashback, basicamente, uma das metades. E diferente das outras split cards, uma metade está na orientação normal da carta do Magic e a outra metade está na orientação da split card, que é a carta na horizontal. É uma para você ver enquanto ela está na sua mão e outra para você ver enquanto ela está no cemitério. Talvez. Foi o que eu pensei. Se alguém usa o cemitério deitado, né? Não, pode botar só essa carta deitada para lembrar que ela está ali. Eu gostei dessa formatação, uma pena que ficou um pouco diferente das outras, né? Mas eu gostei muito, porque realmente você vê que aquela deitada vai ser sempre do cemitério enquanto a primeira está na sua mão. É normal. Eu gostei disso. Eu também gostei. Achei legal, a boa ideia. Pena que eles não podem fazer carta com muito texto, né? Senão acaba a carta. E eu acho que vai ser um ciclo. Eu gosto dessas cartas no, na parte de jogo, porque por elas não fazerem a mesma coisa, fica muito mais complexo você avaliar e montar um deck com elas, né? Tipo, quando é que eu vou precisar da primeira metade? Quando é que eu vou precisar da segunda metade? Né? Ou se, como é que você vai abusar dessas duas metades? Você vai jogar ela pro cemitério sem precisar gastar a primeira? Gostei dessas cartas. Eu espero que tenham bastante delas. Elas têm uma temática interessante dentro de cada uma delas. Por exemplo, a branca, ela ajuda você a primeiro a limpar a mesa do seu oponente, caso você esteja com o deck White Winnie, e depois ajuda você a repopular sua mesa se você tiver perdido suas criaturas. A branca e vermelha, no caso a primeira metade vermelha, ela deixa a sua criatura com poder muito alto e depois ela dá golpe duplo para sua criatura, o que seria muito conveniente se você já tivesse castado a primeira metade. Então, se você jogar uma atrás da outra, tem meio que um. Obviamente que para uma situação de limited, uma situação de casual, mas dá um efeito meio que gigante para cá. Mesma coisa preta e verde também. Deixa uma criatura sua com um poder muito alto, indestrutível, e depois obriga todas as criaturas do oponente a bloquear, meio que dá uma isca para ela. Eu gostei também. Para Limited, isso aí vai ser legal. Ah, vai ser absurdo. Essa carta é uma bomba no Limited. Não, tipo, a mecânica em si do Aftermath. É. A incomum preta e verde parece uma cólera no Limited. Ela pode matar um monte de criatura de uma vez. Se a criatura alvo tiver Death Touch, é sensacional, né? Ou um poder muito alto. Sim. Se você jogar as duas metades no mesmo turno, que pode acontecer. Você joga uma, ela tá no cemitério, você joga outra, então uma criatura de custo 5. Não é necessariamente tão forte assim, mesmo que você jogue as duas, mas dependendo da criatura, e como o Jaqueline falou, verde e preto é a combinação do Death Touch. Mas a branca e verde eu não sei o que faz. Se eu não me engano, ela tá em É. Ah, eu sei, ela tá em italiano. italiano. Ela desvira a criatura alvo e ganha +2/+2 e lifelink. Esse é o preparar, né? E o combater é a criatura alvo luta com outra criatura. Ela ganha desvira, ganha +2/+2 e lifelink e luta. Só que esse lutado é só feitiço, né? Isso aí. Essas cartas aí, todas elas são cards de vantagem, porque elas fazem uma coisa na carta principal e quando você conjura de novo, ela te deu uma vantagem de carta. Essa ilha, essa cólera aí, ela é super card de vantagem, porque ela pode limpar a mesa e ressuscitar um monte de bicho depois. Ressuscitar pra mão, né? Mas é muita vantagem de carta essas cartas aí. Sim. E lembrando que todas essas cartas agora, o custo de mana convertido delas é a soma das duas metades. Mesmo com essa habilidade de consequência, elas estando uma na vertical e uma na horizontal, elas ainda são cartas divididas. Isso. O anoitecer, o alvorecer, o custo 9 agora. Sim. Aí. Custo convertido 9. Além disso, tirando os spoilers que a gente comentou na semana passada. Vamos lá. João, o que que você destaca aí dos spoilers que apareceram essa semana? Então, tô gostando, né? Apareceram algumas cartas com habilidades de -1/-1. Por exemplo, a carta entra lá e ela dá -1/-1 para alguém do seu time. né, alguma criatura que você controla. Bota 3 marcadores ou 2. Isso é uma habilidade ruim, porque você está deixando alguma criatura mais fraca, mas em compensação essas criaturas são poderosas. Tem uma criatura que é 2 manas, 3/4, quando ela entra em jogo, ela dá 3 marcadores menos 1, menos 1. Ela pode dar para ela mesma, ou pode dar para outra criatura. Se ela der para outra criatura, ela vira um 3/4. Se ela der para ela mesma, ela tem a habilidade de toda vez que você vira ela, remove o marcador menos 1, menos 1, ela gera mana colorida. Então, ela vai crescendo conforme ela vai gerando mana. Gostei dessa carta. E tem algumas outras que fazem uns mini combos com esses marcadores menos 1, menos 1 nelas mesmas. Saiu também uma carta pro Modern, que é uma cartinha que comum, que deve ter passado desapercebido a maioria das pessoas. É um encantar criatura de custo 1 branco, que ele tem o seguinte texto: Cartucho da Solidariedade. Cartucho da Solidariedade. Você encanta a criatura que você controla, ela ganha mais um e iniciativa. Quando esse encantamento entra em jogo, você bota em jogo uma ficha 1/1 branco com vigilância. Essa carta entra direto no deck de Boggles, que é o deck de auras, né? Que você tem vários bichinhos com encantamentos em cima, um deck Modern, que vai fazer bom uso dessa ficha 1/1 com vigilância. Então é uma cartinha que eu gostei também dos spoilers. Protege contra a Liliana, né? Protege contra a Liliana, é um bicho a mais pra você botar seus encantamentos em cima, já vem com vigilância. Fora isso, saíram dois deuses. Eu não gosto desses deuses por enquanto, porque você não precisa ter nenhuma carta na mão pra ele funcionar, uma só ou zero. E o outro tem que ter 7 cartas na mão, também muito difícil esses requisitos, né? E se você não tiver os requisitos, eles não fazem nada. Então pode ser que eles joguem em decks muito específicos. E uma cartinha que eu gostei muito, que é uma bonus card, que é da minha infância, que é Mutação Estável, é vermelha. A carta chama Consuming Fervor. Acho que é Fervor Consumidor. Que é um encantamento de criatura que dá mais 3 e todo manutenção você bota um marcador menos um. Isso é da minha época. É, sentiu. Se É, tiverem mas era boas azul. cartas que abusam desse menos um, essa carta vira a ser muito boa. Era azul, cor que tinha imbloqueável. Sim. Sim. É, e no limited, mesmo se você não puder abusar dos marcadores menos um, se tiver uma criatura com evasão, esse mais três persistente por um, no caso ele. Nos três primeiros ataques, ele soma mais seis de dano, é seis de dano por um mana. Dá bastante dano. E ela interage com as criaturas verdes que fazem coisas quando você tira o marcador menos um, né? Dessas aí foi o que me chamou a atenção. E você, Fadinho, o que você acha? Das cartas que me chamaram a atenção, tem o Wave Mind Sensor, que a gente não falou na outra, que não tinha saído ainda, né? Sim. O Wave Mind Sensor é um reprint legal, né? Vai Pelo que ser tá vendo, útil ele no não vai. standard? Provavelmente não, porque não tem Fatland no standard. Se tivesse aí, seria sensacional, mas provavelmente não. Se jogar no standard vai ser fringe sideboard de algum deck contra algo muito específico. Tem um bicho custo 3, 4, 3 que não pode ser anulado, também não podem ser anulados. De novo, não é uma carta muito boa, mas é uma carta que é boa no lugar certo. Então, fringe sideboard no deck específico. A maioria das cartas que saíram são assim. Os dois deuses, eles também parecem que saíram até agora, o azul e o vermelho. Eles também parecem a mesma coisa, fringe sideboard de um deck específico. Eles não são muito bons se você quiser ativar consistentemente o corpo deles, né? O 5-5 ou 5-4. Mas se a segunda habilidade deles, a de um é comprar carta e a de outra é dar dano quando você descarta a carta, for boa no matchup que você está jogando, eles vão ser cartas muito boas. Então, eles podem ser muito bons, mas no lugar certo. E esse encantamento que Esse encantamento que dá mais 3, ele também tem um potencial. Mas, de novo, o potencial dele é quase o mesmo que o potencial da deusa vermelha. Eles são só bons num deck em que não existe ainda, num mono-red muito agressivo. É um deck que, para existir, ainda falta sair coisas. Que mais? O bicho custa 2, 3, 4, que o João falou também, que quando entra em jogo, coloca 3 marcadores menos 1 numa criatura que você controla. Ele parece bom. De novo, ele parece, de como quase todas as outras cartas, ele parece bom num tipo específico de deck, que Só é para um deck que corrigir, ele é vai. 4-4, na verdade. Não, É 3-4. 3-4. Tem um 4-4 também que você tira o marcador dele e ganha um de vida. Sim. É Qual que é esse o outro. 3-4? O É o 3-4 que é gera o mana. que gera mana, Channeling Enchant. Raro. Ah, achei. Ele também parece bom, mas só num deck específico, porque não tem muito deck que vai querer o ramp que está interessado num corpo tão pequeno. Essence Scatter é uma carta interessante, que apesar de já existir replacements no Standard, como por exemplo o Horribly Array, o Essence Scatter faz uma coisa que o Horribly Array não faz, né, que é anular criaturas que custam mais 5 ou mais. Né? Então é uma carta que é interessante ter no Standard, é uma carta estilo Negate, é uma carta que ela é boa de se ter no formato. É bom ter essa opção para decks de controle azul, né? Mas o encantamento que coloca Drake quando você recicla ou descarta uma carta também é uma carta que pode ser muito boa no deck, num deck específico. Eu acho Mas que esse para encantamento é isso. muito bom, cara. Eu acho que vai ver jogo. Porque Pode ser. Se você tem algumas tiver. cartas que elas ativam quando você cicla ou descarta. Esse ou descarta, ele reaviva alguns baralhos, tipo R-Zombies, que descartam muitas cartas. Né? Você tem algumas cartas no próprio Standard de Chave da Cidade, que você consegue descartar carta instantaneamente. Então eu gosto dessas cartas que pedem essa habilidade aí de reciclar ou descartar. Sim, essas cartas vão estar junto no formato com Madness também. Então é algo a se explorar. E o encantamento que custa 4, que com flash, que exila uma permanente que não seja criatura e tem cycling, é uma carta que parece muito, muito boa. Certamente é P1, P1 no Limited, e no Constructed ela tem potencial, apesar de não ser muito potencial, porque ela custa 4, é muita coisa. Ela ainda tem o potencial, porque ela exila qualquer coisa que não seja land. E qualquer removal com cycling é um tipo de carta que você tem que olhar muito, muito bem, porque removal é o tipo de carta que tende a ser morta muitas vezes. E cycling é a mecânica que faz isso ser mitigado. Os Cycling, eles revelaram os Bicycle Lands, que são os terrenos duais da edição, raros. São duais de cores amigas com reciclar 2 e entra virado. E tem os dois tipos de terreno básico. Você pode buscá-la com fetch. Sim. Alguma chance da gente ter fetches inimigas no próximo bloco? Nenhuma. Nenhuma. Eles já falaram que não querem gente embaralhando mais do que jogando, que é o que acontece quando tem Fatland no formato. Mas eu fiquei animado com elas por Frontier, que eu ainda tenho. Eu ainda acredito. Eu acho que Qual? Fatland não volta em formato standard nem tão cedo. Bota aí 10 anos para eles voltarem. Qual que é a aplicação delas terem os dois tipos, dado que a gente não espera que tenha Fatland nos formatos, para o Standard? Que obviamente para o Modern elas não vão ser jogadas, basicamente. As lentes que revela. Ou Showlands ou Farseek da vida, alguma coisa assim. As lentes que revela. No Standard tem as lentes que ela entra em jogo em pé, se você revelar uma ilha ou uma montanha ou uma floresta, whatever, que você dá a mão. Perfeito. O Fadinha falou do gato cobra. Que é o 4-3 que não pode ser anulado, e as suas mágicas de criatura não podem ser anuladas. Você acha que isso é uma preparação para lançarem mágicas de anular melhores no Standard ou não? Eu acho que já tem mágicas de anular boas no Standard, bastante, tipo o Dizalau e o. Tem o Ele não Metallic joga hoje em Rebuff, dia. você tem umas cartas assim que anulam, que são ok, não são mana leak, mas são boas. Ele não joga hoje em dia por causa do metagame, mas aquela carta é muito boa. E eles estão reprintando esse Scatter, e tem Negate no formato, e tem, como eu tinha falado, Orb Array, tem vários, tem muitos counters no formato. Então acho que ter essa carta no formato é bom. Nem que seja só para caso aconteça de algum deck usar muito desses counters. E uma outra carta também que a gente tinha visto, o Wavemind Sensor. Hoje ele não para nada de muito importante no Standard e ele já era disponível no Modern, já existia no Modern essa carta. É, o que tem no T2 hoje é a Tuning Fater e a Traverse the Overworld, que são as cartas que E jogam. Evolve Wild. Sim. Mas menos, né? Eles podem ter medo de alguma outra carta que vai sair ou de alguma interação que embaralha e eles já colocam Ah. alguma coisa aí. Que se for ruim demais, essa carta entra, entendeu? É igual a cobra. Essa seria a minha No especulação. pior cenário, tem uma cobra ali que vai resolver. Então, basicamente é isso. Exatamente. E alguma esperança para os monumentos? Os deuses não saíram todos ainda, mas já saíram os cinco monumentos. Cada deus de cada cor tem uma e são incomuns. Todos reduzem os custos de criatura da cor do deus. E cada um tem uma habilidade desencadeada diferente quando você joga uma criatura. Eu acho que eles foram espoliados para mostrar os deuses. Só. É, pra mim eles parecem meio unplayables, tanto em Constructed quanto no Limited. Até no Pra Limited, mim, você acha eles unplayable? depende. No Limited, talvez, depende de como você fizer seu deck, eu acho que dá pra jogar um draft É, baseado óbvio em que depende de recursos. como você vai montar o seu deck, mas a maioria deles, mesmo no deck que você tenha, tipo, por exemplo, no deck verde, no deck que você tenha só criaturas verdes, o monumento verde, ele é ok. Tipo, aí é uma habilidade que você gostaria de ter em jogo, mas você não gostaria de pagar 3 manas para poder ter essa habilidade em jogo. Então, anda uma linha aí muito tênue entre o unplayable e o ok. Então. Ele poderia ser um build around card, tanto a verde quanto a branca, porque o custo, a redução de custo tem alguma chance dela se pagar de volta, mas também tem a chance de não se pagar por você jogar isso no turno 3, né? Mas Exatamente. tanto a verde quanto a branca, elas de uma certa forma podem te dar card advantage, dependendo de quanto tempo o jogo durar. Sim, mas aí o seu deck precisa ser bem específico É, e para tem que ser poder construído em conseguir volta tirar a do monstro. card advantage daquela habilidade. Então, é o tipo de coisa que não é muito fácil de fazer no Limited, né? Você precisa abrir as cartas certas. Sim. Vocês acham que as lands full art vão ser sensação também? Ou a galera já tá bem de land full art? Acho que o pessoal já se acostumou. Mas eu achei bonitas. Verdade, faz pouco tempo, né? É, ainda é uma edição do Standard que tem Land Full Art. Pois é, faz muito pouco tempo. Tinha que ter deixado mais alguns anos aí para poder aumentar o hype das pessoas. Sim, apesar das ilustrações serem incríveis, né? Sim. E essa Land Full Art você vai. Existe agora um programa novo da Wizard que vai dar Land Full Art foil promocionais para quem levar um jogador novo para jogar na loja local. Essas promos que devem valer mais e tal. É como antigamente tinha a Guru Land, que era bem parecido. Você levava uma pessoa para jogar, aprender a jogar e ganhava uma Guru Land, que atualmente são os terrenos básicos mais caros do Magic. É sério, isso eu não sabia. Uma Guru Island era de graça para quem jogou durante essa época e hoje vale 100 dólares, sei lá. É mais caro que uma ilha de beta. Sim, bem mais caro. É mais caro do que uma ringed foil. Caramba, ó, o preço mediano da ilha Guruland, 380 dólares. Justo, R$ 1.000 na ilha. Melhor carta do Magic. Gera mana azul. Você não pode pedir mais nada. E não é afetado por Blood Moon. Que mais você quer? Nossa, é tudo que eu quero na vida. A Guru Land mais barata é a montanha. Olha que ponto Falta de chegamos. respeito. A Falta que de falta de respeito, é respeito. falta de respeito, cara. Eu me Eu recuso, acho. vou desligar o podcast, eu não quero mais conversar com vocês. De quem é a culpa? E a planície, eu não sei por quê, talvez pela ilustração, que é bem psicodélica, é a segunda mais cara. Sim. O João pode explicar um pouco melhor como é que vai ser esse novo Guru Land aí? Quem dera que fosse Guru Land. É, eles vão fazer uma promoção antes do pré-release, né? O pré-release no dia 22 de abril, 22 e 23 de abril. Uma semana antes, no final de semana do dia 15 e 16, vai ter o Open House e a Monquette, que é um evento que as lojas vão realizar para os jogadores novatos, né? Quem levar um jogador novato vai ganhar esse terreno full art, foil, bonitão de Monquette. E quem jogar esse torneio vai ter uns brindes, vai ter umas coisas legais. E aqueles deckzinhos de iniciante. É justamente um preparatório para o cara aprender a jogar Magic para na semana seguinte ele poder jogar no pré-release. Eu acho um bom evento, a Wizard está dando suporte para isso, né? É uma coisa nova que a gente não tinha visto ainda. Né? E eu acho que vale a pena que você tenha alguém que conhece, que quer jogar, quer aprender, mas acha que o jogo é difícil. É uma boa data para levar essa pessoa e se divertir, né? Antes do pré-release. Só repetindo, que dia que é esse evento? 15 de abril, no final de semana de 15 e 16 desse. Daqui a 2 semanas. Né? 15 e 16, sem ser esse final de semana, o próximo. E depois. Uma semana depois tem o pré-release, no final de semana do dia 22 e 23. Muito legal. Mais alguma reação às invocations que a gente estava recebendo spoilers ao vivo no último episódio. Eu acho que agora as pessoas se acostumaram. Ninguém tá falando mais nada. Teve um mimimi, né? Teve um grande mimimi, mas aí as pessoas viram que. Você vê os prós falando das cartas, né? Todo mundo falando, mas no final eu acho que todo mundo vai gostar. Se não gostar também, o que vai fazer? Eu acho que na hora que essas cartas estiverem na mão, elas vão ter um feeling bem diferente. Eu acho que no fim vai dar tudo certo. Sim. Vamos ver. E vamos ver a corrida para pimpar o seu Miracles Legacy com 4 Counterbalance. E quatro forças. Que vai ser uma coisa linda. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Manafix Podcast. Semana que vem estamos de volta. Já Kelly, onde os ouvintes podem encontrar mais sobre você e descobrir sobre a pessoa por trás do mito? Eu posso ser encontrado no Twitter, @_jaqueline, no Facebook. Inclusive, se você achar a página do Manafix e mandar mensagem, provavelmente sou eu que vou responder. Fadinha, onde os ouvintes podem se informar sobre esse atleta do Magic? Na minha página do Facebook, Leonardo de Castro Fadinho. E, João, onde as pessoas podem comprar cartas com você na loja Manafix em Nova Friburgo? Na loja Manafix em Nova Friburgo, Rua 7 de Setembro, número 31. Sobre a loja. Lembrando que teremos o pré-release no dia 22 de abril e o Open House a Monquette no dia 15 de abril. Então, se você quiser aprender a jogar Magic com o deck de Reanimator Modern de 75 cartas do João, apareça lá. Esse está guardado. Quem quiser falar comigo, eu sou o underline Tomás no Twitter. E semana que vem temos mais Manafix Podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Um abraço e até o próximo episódio.